na torre 18 do sinal Madrid. Thank you.

1237 Recife, proteção em pé. 12 decimal 8, alterna, 12 decimal 10. Para cópia da presente, chame 1219. 312, deixa a gente chegar na bomba de 1, para a medida com 050, que é legal na 013. Já 3179, autorizado MR decolar, vento 0080 graus, 49. Vento decola 205, chama o controle 208. 208, obrigado. Qual foi o comando recebe agora, se ele está no quadro agora? 5. Muito obrigado. Salvador, muito bom dia, da 3179, São Paulo, monte para nossa escuta. Contato radar, localização 340, via saída São Joelho. Autorizado, 340, via São Joelho, da 3179, quanto possível, uma para mais à frente. 3179, corrida. Muito lindo, obrigado. Número 3, 1, 2, 2, para 2, 1, 3, estabilizado, se vai, se tiver, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai. 179, chame 7 Recife, do Centro 23 do Sinal 8, a Terra 125 do Sinal 1. Salvador, bom dia, Ocean 6312, final Black 390. Chama 6312, próximo avistado, pouso autorizado, sistema 0. Vento 0400 3 autorizado, pouso, vento super som, Ocean 6312. Eu faço mais de turno, de 7 dias, chegar da ponte para 4-10, terminal 903. Espero chamar um 2 horas da sua loja. Controle Salvador, boa. Bom dia, o Azul 2746. Tá, pega a ponte. Azul 2796, contato do radar. Chega para mim, do Tesouro 90. Linha 0-6. Salvador 90, via ponte, o Azul 2746. direto em Corte. Direto em Corte, 2796. Eu tenho essa questão de viagem no país. Eu posso passar no Cordo Fox. 772 autorizado. Alinhar ainda com o sistema zero, vento variável com 4 nós. 172, toda passagem ao Boeing da Gol, vai ingressar agora via Juliette, prossiga como número 2. Agulha 772, decolagem 3A, 240 graus, 049. 095, contato radar, tem para mim 360, via feita arma com o 360, bravo, via feita arma com o 90. América 69, descending to 2026, find ILS suspect localized. Ótica, nós estamos em passeada visual com campo. 08, bom dia, senhor. Obrigado. Controle Software Politano, muito bom dia, o Azul 2772 na Coral Novo, Uno Bravo, Coral Uno Bravo. Azul 2772, contato radar, suba para o de volume 60, Coral Uno Bravo. Subindo para 160, perfil da Coral Uno Bravo, 2772.